nós dois em um só. Eu só não valho nada. Eu só penso em nós dois, varando a madrugada. Nós dois em um só. Eu só não valho nada. Eu só penso em nós dois, varando a madrugada. E eu não valho nada. Chega mais e vem ficar comigo aqui. A gente faz amor e paz sem fim. Vem logo pra cá e não demora, por favor. Sei que faz um tempo, mas nada mudou. Nós dois em um só. Eu só não valho nada. Eu só penso em nós dois, varando a madrugada. Nós dois em um só. Eu só não valho nada. Eu só penso em nós dois, varando a madrugada. E eu não valho nada. Veja como é ser, se me olhar vi acreditar. Eu viajei pra saber como cê tá. Faz tanto tempo que a gente tenta, e tem sido um mar de tanta coisa, disso quanta coisa. Tanto tempo à toa, provável que eu não te esqueça. Talvez não fique pra te ver chegar. Não importa, talvez a gente mereça permanecer um só. Valho nada, nada sem a sua mão acalma. Nada, nada, nada. Eu só penso em nós dois, varando